Eu sou como sabia, quando canta é só tristeza, perde o gai onde ele tá. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Serra num ranchinho beira chão, tudo cheio de buraco, onde a lua vai clarão. Quando chega a madrugada lá no mata passarada, principia um barulho. Nesta viola eu canto e gemo de verdade.